Aê, mano, me disse que eu não ia conseguir um carrão, cara, com meu rap, mano. Viaja lá no conversivo que tá lá fora, mano. É isso aí, velho. Agora vai encher de puta aí ao teu lado aí. Vai encher de puxa-saco. Aí viaja na minha ideia. É isso aí. Dinheiro não é tudo da vida, cara. Mas é o seguinte, é o essencial, né? Ha! Dinheiro não é tudo da vida. Só que a maioria não sabe que isto é só uma ferida que não cura com remédio nenhum. O playboy continua bonito, carrão. Cê pensa que o pobre tem coração. Fuar, folia, curtição, casa, revolta e revolução. Ha! Playboy continua boate de primeira, bebe uísque importado. Curte a branca, fica perturbado e julga os negros como animal. A coisa mais difícil é ver o negro na playboyzada. Na faculdade, a nossa raça é discriminada, como se nós não tivéssemos pensamento. Futuro, liberdade pra conseguir uma carreira de verdade. Um advogado ou um juiz, ou um professor com juízo pra ensinar os brancos que não estão nem aí, que só querem curtir. Apoia na sua cor branca, mas sua cor não te livra da prisão também. Como ladrão de 1000 ou ladrão de 100, certo ou errado, eu não sei se eu estou pra julgar ninguém pela sua cor. Porque o branco ou o negro pode fazer tricô ou fazer favor. É a maioria do rico discrimina, sem pensar na sina. Drogado não somos só nós das periferias que usa. Muitos filhos de papaizinho faz a sua cabeça também, mas não são discriminados porque tem troco e são estudados. Por isso falo que a droga pode ser usada até por um advogado formado que sabe que as drogas não são liberadas. Mais que nada, o fumo é jogado no papel embolado. Por isso falo e não tenho medo de nada, de ninguém que diz que só tem drogados na periferia. Isso é usado pela maioria. Dinheiro não é tudo lá no céu, porque Deus falou que dinheiro foi feito pra ser gasto e pra passar troco, velho. Mas vamos crescer e não vamos dizer que os pobres não precisam de dinheiro pra sair do sufoco. Vamos crescer e não vamos dizer que os pobres não precisam de dinheiro pra sair do sufoco. Dinheiro não é tudo da vida, só que a maioria não sabe que isto é só uma ferida. Dinheiro não é tudo da vida, só que a maioria não sabe que isto é só uma ferida que não cura. Que não cura, ha, com remédio nenhum. É, que não cura com remédio nenhum. Ha. Dinheiro não é tudo da vida. Dinheiro não é tudo da vida. Dinheiro não é tudo da vida. Eu só saio se tiver dinheiro, hein? Dinheiro não é tudo da vida. Só que a maioria não sabe que isto é só uma ferida que não cura com remédio nenhum. Que não cura com remédio nenhum. Dinheiro não é tudo da vida. Só que a maioria não sabe que isto é só uma ferida que não cura com remédio nenhum. Com remédio nenhum. Ha, ha. Dinheiro não é tudo da vida. Ha. Dinheiro não é tudo da vida. É. Dinheiro não é tudo da vida. É. Ha. Mas vamos crescer e não vamos dizer que os pobres não precisam de dinheiro pra viver. Vamos crescer e não vamos dizer que os pobres não precisam de dinheiro pra viver. É. Dinheiro não é tudo da vida. Só que a maioria não sabe que isto é só uma ferida que não cura com remédio nenhum. Com remédio nenhum. Valeu. E aí, mano? Veja lá, cara. Diz aí o que, que tu achou da minha ideia, maluco. Aí, minha amiga, manda o som aí. É, véi. Faça correria por pequenas notas que me traz grandes prazeres. Penso assim porque nada cai do céu. É ter dinheiro no bolso, ter meio mundo de puxa-saco ao seu redor. Juntamente na ideia, vou te dizendo que no cardápio de vadia você pode escolher a puta preta, branca, aquela que vai subir e descer, suspirando e chamando teu nome várias vezes. E aonde ela vai te beijar, pensando no que você tem no bolso. Ah, fecha os olhos, olho para os lados, vejo meus irmãozinhos na periferia se matando por drogas, armas, pó. Ah, mais na frente, vejo a polícia mostrando superioridade, espancando meu povo na periferia. Um mal gerado devido à falta de má informação. Então, ladrão, se agilize, procure se informar. Vejo meus irmãozinhos caindo, outros subindo por grana, mas nenhum sabe que dinheiro não é tudo da vida. Ha! Só que a maioria não sabe que isto é só uma ferida que não cura com remédio nenhum. Só que a maioria não sabe que isto é só uma ferida que não cura com remédio nenhum. Só que a maioria não sabe que isto é só uma ferida que não cura com remédio nenhum. Só que a maioria não sabe que isto é só uma ferida que não cura com remédio nenhum. Só que a maioria não sabe que isto é só uma ferida que não cura com remédio nenhum. Só que a maioria não sabe que isso é só uma ferida, véi. É isso aí. Tem grana aí?